A ação profética de Deus, ela vai além desse mito, desse estereótipo que a gente aprendeu na vida da igreja, de alguém que revela de Deus qual é o futuro. A ação profética de Deus está muito mais ligada ao que nós lemos em Números 11, 26 e 28. Veja comigo. Números, capítulo 11, verso 26 até o 29. Estava o povo de Israel no deserto, reunido. E o versículo 26 diz assim: mas no arraial ficaram dois homens. Chamava-se um Eldade e outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram para irem à tenda, e profetizavam no arraial. Veja o que está acontecendo. O povo tinha saído da escravidão do Egito, estava no deserto, eles tinham um líder que era Moisés, e tinha todo aquele temor a Deus, e de repente surge dois sujeitos, Eldade e Medade. E o Espírito do Senhor repousou sobre eles, e eles começaram a profetizar no meio do arraial. E a cena é essa mesma. Quem que são esses dois? Eu nunca vi esses dois. E agora, quem foi que deu autoridade a eles a começar a profetizar assim? Então o versículo 7 diz: correu, pois, um moço, e tendo dado os levitas a Arão e a Eldade e Medade, profetizaram no arraial. Então Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: meu senhor Moisés, proíbe-lhe. Josué aqui é a pessoa mais zelosa, mais sincera, mais íntegra que Moisés podia ter do seu lado, e a Bíblia mostra isso, e foi assim até o final da vida de Moisés. Josué foi um sujeito idôneo, íntegro, correto, porém, ele no zelo, no temor dele, ele disse: Moisés, proíbe esse negócio desse povo profetizando no arraial, não deixa. E o versículo 29 diz assim: Moisés, porém, lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Diga comigo: oxalá todos fossem profetas. Para ser um profeta naquele dia, o Espírito do Senhor tinha que vir sobre aquela pessoa. Por isso Moisés disse assim: oxalá que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre todos eles. Agora me diz uma coisa, irmão: você tem ou não o Espírito do Senhor? Tem ou não? O Espírito do Senhor está sobre você ou está dentro de você? O Espírito do Senhor, além de estar sobre ti, além de te guiar, ele também mora dentro de você. Moisés poderia estar dizendo assim: quem sabe um dia Deus não faça uma obra em que, ao invés do Espírito vir de vez em quando sobre nós, ele passe a morar dentro de nós. Porque foi exatamente o que aconteceu depois de Cristo Jesus, no Pentecostes, o Espírito do Senhor veio habitar em cada um. Portanto, o pré-requisito necessário para alguém profetizar está concretizado. Moisés não precisa dizer hoje: oxalá que todos profetizem. Mas talvez nós possamos dizer: quem dera todos passassem a saber o que é que Deus tem para cada um. O problema não é mais todos profetizarem, o problema agora é todos conhecerem a Deus, todos conhecerem a palavra de Deus, a ponto de exercer o dom, a ação ou o ministério que Deus tem para cada um. Isso diz respeito ao que lemos em Ezequiel. Deus vira para o profeta e diz: profeta, profetiza sobre isso. Isso diz respeito à ação de Deus nessa terra, que sempre passa pela palavra. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 39, Nós lemos Paulo dizendo assim: portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não proibais o falar em línguas. 1 Coríntios 14, 39. Procurai com zelo profetizar. Diga para o teu irmão: procure com zelo profetizar. O verso 40 diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Então tem uma orientação de Deus. Não é uma coisa assim bagunçada, da ideia de cada um, o que cada um pensa sobre profetizar. Deus quer que todos profetizem e que façam isso decentemente, com ordem, organizadamente, dentro de uma realidade de organização, beleza, graça, unção, que é o reino de Deus. No versículo 31, ele diz assim: porque todos podereis profetizar. Diga: todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O versículo primeiro diz assim: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Leia comigo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. É impossível alguém seguir o amor sem estar sendo cheio do Espírito Santo. É possível seguir com um sentimento, com uma certa graça, com um certo carisma, com uma certa educação, respeito, ética. Tudo isso é possível sem o Espírito. Mas seguir o amor é só por abundância do Espírito Santo. E é impossível nós andarmos nessa terra dizendo que somos guiados pelo Espírito se não somos guiados pela palavra de Deus, se não estudamos, se não buscamos, se não colocamos em prática a palavra do Senhor. Portanto, esse versículo, ele implica numa caminhada que não é apenas paralela, mas poderíamos dizer, está paralela aqui. Enquanto eu busco os dons espirituais e principalmente o de profetizar, eu tenho que ter o lastro de uma vida em submissão à palavra do Senhor. Isso é inevitável, inquestionável. Mas o Senhor vem e diz: procurai com zelo os dons espirituais e principalmente o de profetizar. Mas por quê? Eu não sei profetizar. Mas por que Deus está falando isso de profetizar? O que tem a ver profetizar? Versículo 2 fala: porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala a quem? O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então o Senhor vem e traz claro, sem nenhuma discussão, sem precisar procurar em outro lugar, qual é o propósito da profecia. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A palavra edificação, no original, oikodomé, significa construir, edificar, arquitetar, estruturar, confirmar. Significa que se eu quiser construir, edificar, desde o planejar, estruturar, arquitetar, construir e confirmar, eu preciso usar a palavra profética. É o que nós temos ensinado aqui, falado inúmeras vezes. Irmão, você não vai pedir agora, você vai declarar o que a Bíblia diz. A base para entendermos isso com muita facilidade é que, se Deus ia construir o mundo, ele começou com uma palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então a edificação, que é uma consequência, um resultado, um fruto da profecia. E aí nós vemos que não é revelar futuro, não é revelar tragédia. Deus não precisa nos anunciar algumas coisas. E nós vemos muito isso, né? Eu não sei para quê, eu não sei como, eu não tô, olha, eu não tenho noção, olha, eu nem imagino o que, que é, mas Deus mandou falar. Não, quando Deus manda falar, é para construir alguma coisa. Não é para pôr confusão na mente de alguém, não é para pôr pensamento dúbio, não é para colocar assim uma dificuldade maior, não é para jogar um enigma sobre a vida de alguém. Quando Deus manda uma palavra profética, é para edificar, é para construir. A palavra do Senhor mostra edificar, exortar. Exortar é a palavra paráclesis, que é a palavra que vem do parácletos, aquele que anda ao nosso lado. Então, profetizar, além de edificação, gera também exortação. E exortação é confortar, é colocar para cima, é levantar, é gerar algo que levanta alguém, o que ajuda para a edificação. É colocar alguém no lugar certo que tem que estar. Exortar tem para nós uma conotação assim muito de alguém que aponta o dedo e xinga: você está errado, você está errado. Não. Quando Deus faz isso, Ele não faz para nos acusar, nem usa alguém para nos intimidar e nos... Ah, eu não gostei do que fala. Quando Deus faz isso, Deus faz, quando Deus exorta, Deus faz para você: filho, sai desse lugar, esse lugar não, e vem para esse lugar aqui, porque é aqui que você vai construir. E a palavra profética, ela gera esta exortação.